206, taxi, village Ponton 2. Alinhar e decolar, chão 0, risca 1. Azul 5126, formação. Agora. Formação antiga, agora. Índia, hotel. Porém, não temos nenhuma significativa. Aguarde qualquer ação, vamos. 5126, cópia. Azul 5126, autorizado Confins, via Azul 21, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto Tojop, onde intercepta Terovia. Transponder 5561, frequência do controle Salvador 120.8. Azul 5126, acotejamento correto. Autorizado pushback e acionamento após TAP. Autorizado direto do Barreiro, e chama de Cicelora na frequência 1.2.0, alternado 1.28.8. Uma satiola, chama da Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Acompanha 2836. Afirmo. Obrigado, bom dia. Yeah. 9972, alteração rodada para 70 metros, curva esquerda para 030, seu limite é o localizador, se este mantém a 3.000 pés, ajuste no 08. Para o ponto de espera da pista no 0 e a taxi Índia. Reporte quando pronto, QNH no 08. Agora o ponto de espera da taxi da Índia, no 08 agora. Vamos para a placa, o ponto de espera. Para o localizador, correta direita para o 050, está autorizado a final do ILS, direita para 2.000 pés. Via 380, 5426. 911, set up a pool, just watch ready for check in. Autorizado, com 3153, após táxi. Uno 093, solo 53, libere via Fox, segue táxi Alfa, mantenha sua Juliette. Posso Alfa, mantenha sua Juliette, com 093. Tal 9972. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Então, 3, aguarde para deixar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o feedback. Pode passar o Era 9972, solo 56, pisou pista, segue táxi Alfa Kilo até o parte 3, atende habilitador. 3 após o Argentina, pode iniciar? Negativo, aeronave da Gol irá ingressar no pátio após a Argentina e após será autorizado. Aproximadamente 1 minuto, 3153. Tá ok. Contact Salvador, approach control 120.8. 21-0, it's my Argentina 1911. Thank you, Tom. Salvador, good morning, Argentina 1911, climbing 1800 feet to 360. Chinchilla 1911, good morning, radio contact on the passel from level 360 via Salvo on the passel. Climb flight 360 via Salvo 1 departure, Argentina 1911. Agora uma transição elétrica, contra o Salvador 1208, transcurso 5003. 380, rota 1.4.1.7, fala à direita, agora 1, transição elétrica 1208, ao controle, e 5.0.3, transição 2.5, para 4.0.2. Chame controle Salvador em 120.8. 208 também. sistema de identificação, veio direto e passa, desça para a mesa 050. Aposto para o posicionamento, portão 3. Salvador 25 autorizado, chega tarde. 3, chamada Recife, frequência 125.1, alternado 128.35. 3, 2, 3, 5, 1, bom dia. Sou 1233, bom dia, são dois portões, dessa via Black para 4.3, o ajuste 1018. Transponder 5. 5012, 120218, voo 93, pode confirmar a terceira posição, seu voado apoleiro? Confirmo, voo 93, posição Doclo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Fale. 4 graus, voo 93. Aí você pode chamar o posicionamento para o 10. Vai contar lá. Encontro 958, está em contato com a redação do Copa Coral, o Ana Flor de Bomédio para a chegada da Alta Mediona, chame o 10 de segundo. Cruzeiro, completa final, chama a Salvador, 118, décima 95. Vai salvar. Salvador, muito bom dia, Azul 2775, estabilidade no EDF. Azul 2775, general 019, continua a aproximação, aguarde aí, está livre. Informo o MBL da companhia, alinhando o cabeceiro no zero para gerenciar a rádio. 10.19, Azul 2775. Vamos ao 9310 para o Futec, essa manhã. 0963, após 4. Uma palavra. 0970, solo 23, direita, Alfa e Kilo até o Paz 3. Autorizado final do Ilha Sexual, deixa para 2000, pede ajuste na 019, informe sobre isso. Azul 4069, é para 225, chame o controle 120, décima 8. Primeiro 8, bom dia. Tudo bem? Controle, chame 6211, mas eu estou lá de 27, você já recebeu a aprovação? Acima, mais um instante para a própria nave na conta final. Azul 4069, bom dia, contato radar, suba a via Sambuano para o nível 340. Via Sambuano para os 4049. Aqui lá, 4-3, Chanel 6225, chamada da receita, frequência 12290, alternado 128.8. 660-228, 6225. Bom dia, 1-2-3, bom dia, general 019, continua a pessoa salva, guarda de calibre. Aguarda. Autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Beleza, pouso, 233. 1963, está falado aos 31, chame o controle 120, decimal 8. 08, por rápido. Azul 4958, completa final do ILS, chama por Salvador, 1-18-95. Chama 1-2-5, completa o Azul 4958. Torre Salvador, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, bom dia, NH 019, continua a aproximação, o Edson está livre. Aguardo que está livre, 1-0-9, 4958. 233, solo 34, libere via Fox, chame solo 121 décima 19. Via Fox 219, daqui a pouco. Azul 4958, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, azul 4958. Chilebra 211, bom dia, mantém quanto espera. Reporte visual com a TR da Azul, conta final no zero. Chilebra 211, peço para trás do tráfego de pouso, autorizado, né, mantém-se no zero.